Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Trabalhador pedindo súplica, político corrupto sugando a máquina pública. Brasil, meu Brasil brasileiro, eu me pergunto o tempo inteiro o que aconteceu com o nosso dinheiro. Atualmente no Brasil, ninguém anda contente, a falta de dinheiro deixa a gente deprimente. A população tem andado preocupada, caminha por aí meio desnorteada. A situação econômica vai mal, mexendo com o lado emocional, falta emprego, vaga no hospital. O que tá acontecendo vai vendo, desemprego em massa, gente morrendo. O governo finge que não vê, estamos à mercê, dependemos do trampo para sobreviver. O crime é de tensão, de agonia, os rumos da economia deixa a gente preocupado. Tanto patrão ou empregado, tem empresário adiando investimento, achando que agora é o pior momento. Os investidores estão consultando consultores, deixando de lado o projeto empreendedores. Clima de incerteza, sumiu nossa riqueza, dose de pânico confundida com frieza. A FIFA consumiu todo o dinheiro do Brasil, tem gente no Rio tomando bala de fuzil. Sem dinheiro, quem é que sobrevive? O governo mascara a crise, é deslize por cima de deslize. Brasil, mostra tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Mas os números não deixam dúvida sobre a situação econômica atual. Cadê a verba da merenda, a verba do hospital? A gente sente que tecnicamente a situação econômica está estagnada. Gente fazendo greve, gente desempregada. Dólar em alta, inflação descontrolada. Só histeria, reprise. Decisão precipitada levou o país à crise. Pai de família se revolta. A empresa onde ele trabalhava fechou as portas. O que será dessa nação? Aponte uma solução. Acabar de vez com a corrupção. É ano eleitoral, o seu voto é negócio. Ganhar a eleição e dividir com sócio. O meu rap é sem dilema, crise econômica é o tema. Vou te contar a origem do problema. Tu vai achar que é loucura, fica de boa e se segura. Falta de investimento em infraestrutura. Você sabia que faltou planejamento pra nossa economia? Não dá mais sem essa de medidas emergenciais. Faltou planejamento macro, nosso governo foi fraco. Agora quer tapar buraco? É problema em cima de problema. Muito bandido e pouca algema. Muito bandido e pouca algema. Ô, gentinha salafrária. Corrupção, submissão à política partidária. Brasil, mostra tua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Trabalhador pedindo súplica, político corrupto sugando a máquina pública. Aí sociedade, político safado não tem dó nem piedade. Guerreiro de fé nunca se cansa, o povo não perde a esperança. Roubaram da saúde, educação e segurança. No palácio, no congresso é só escândalo. Impunidade gracejando e é só o favelado que é tratado como um vândalo. É comandar no escuro, o que será do futuro? O povo anda temeroso, vão mexer no dinheiro do idoso. Pra retomar a economia só depende do governo fazer o seu papel de fomento e desenvolvimento. O governo ignora os clamores populares, milhares de pessoas estão desempregadas. Continua a gastar mais do que arrecada, não faz economia, não abre mão das mordomias. É como um vício, ao povo impõe sacrifício, o faturamento simplesmente caiu. Ninguém anda gastando, pouco dinheiro circulando, muita fábrica fechando, é. muita fábrica fechando. O governo finge que não vê, estamos à mercê, dependemos do trampo para sobreviver. Brasil, mostra tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. A FIFA consumiu todo o dinheiro do Brasil, tem gente no Rio tomando bala de fuzil. Sem dinheiro, quem é que sobrevive? O governo mascara a crise. É deslize por cima de deslize. É deslize por cima de deslize. É deslize por cima de deslize. É deslize por cima de deslize. O governo mascara a crise. É deslize por cima de deslize. O governo mascara a crise. É deslize por cima de deslize. É deslize por cima de deslize.